What? Lucas? Tá ouvindo, mano? Opa, agora sim. Estava no mudo. É. E agora? Rafa não... Peraí. Deu sinal, não? Ele ia dar banho na Laura. Dá uma arroba pra ele aqui. Beleza. Maravilha. Você colocou o nome da chamada errado. Você colocou lâmina na... É pra ser lâmina correndo mesmo? É Blade. Tá no nome da chamada aqui? Sim. Blade é lâmina e Hunter é correndo, cara. Ah, é mesmo? Mano, não tinha mais pra pensar nisso. Ah, não. Agora que eu falei tá errado. Running seria correndo. Então é lâmina corredora, na verdade. Pior ainda. É, deixa o lâmina correndo mesmo, tá tranquilo. E, cara, então vocês vêm pra cá mesmo. 3 da manhã estão saindo daí. É. Vocês vão chegar aqui sábado de manhã, então? Provavelmente. Deve ser isso daqui umas 3 horas. A gente deve chegar aí umas 9, 9:30. No máximo. É. Mesmo. Venham. Não cheguem com sono. Vão alternando quem vai dirigindo pra não chegar muito acabado. Ah, aqui. Só quem vai dirigir é o Rafa e a Jaque. Provavelmente um vai dirigir até a metade e outro vai dirigir a outra metade. Possível que sim. Enfim. Vai ser tranquilo, então. Aí tem que ver. Sim. Se vocês forem fazer roteiro e tal, já faz. Não sei se a Jaque é um lugar específico, alguma coisa assim, a gente já descobre. Cara, acredito que não. A gente basicamente acho que vai fazer o mesmo rolê que eu fiz com você e que o Rafa também fez. Ah, legal. Quando ele foi aí. Uhum. Porque assim, o que eu tava pensando, dá pra gente ir no Jardim Botânico no primeiro dia, porque a gente vai, o hostel é lá perto, então a gente vai pra sua casa, aí, sei lá, a gente só tomar café com você, não sei, e a gente vai pra lá, porque aí depois de lá a gente já deixa o carro no hostel já e as coisas lá também, uhum. Que vai ser do lado. Aí depois a gente vai pro centro e fica nos bar lá bebendo. Sim, é, vocês podem ficar de manhã e pode voltar no domingo também, independente, qualquer horário, só avisa. É. Sábado, então, é, sexta-feira eu compro umas paradas pra gente então tomar café aqui. E daí a gente já vai almoçar em algum lugar, seja no centro ou onde for, independente. É. Pode almoçar no Costelão. Ou no Madalouça, independente. Um dos dois. Pode. Madalouça a gente vai ter que ir, mano. Já que o Felipe tem que ir lá. Verdade. É, vale muito a pena. Vamos no domingo, então. Acho que pode ser melhor. Acho que é melhor. É. E uma doce é mais perto daqui também. Então acaba que a gente vai lá e volta direto aqui pra casa, se for o caso. Eu não sei que hora vocês pretendem voltar. Então, aí eu também não sei. Eu não sei se é bom a gente voltar muito tarde, porque dirigir à noite é meio embaçado, né? Nem que o Rafa falou que pra ele não tem muito problema. Mas se a gente for sair um pouco tarde, já que como dirige no começo, depois o Rafa dirige o resto. E depende do horário. É. Não, mas o bom é que a gente não tem pressa de chegar cedo, porque segunda-feira a gente vai todo mundo trabalhar à tarde, então não vai fazer diferença. Sim. Na verdade, só eu e a Jaque vamos trabalhar, né? E a gente vai trabalhar à tarde, que o Felipe e o Rafa vão, pegar não folga. Vão trabalhar. Ah, legal. Vai estar de férias e o Rafa vai pegar folga, né? Tranquilo. Cara, eu comprei a porra do mouse vertical e essa é a melhor coisa que eu comprei, cara. Isso é muito bom. Eu vi esse mouse e eu não entendi muito bem, velho. Ele é assim mesmo, parece que é uma foto distorcida, é muito esquisito. É, o que acontece é que a sua mão fica na horizontal, mais ou menos, né? Eu achei que ele fosse ser mais reto até, mas ainda assim ele é bem confortável. Comparação com o outro, né? Mas se você fica, tipo, mexendo de lado nele, assim, eu não entendi. Porque parece que ele tá de lado na foto onde você tirou e não de frente pela bolinha do negócio ali. A bolinha do meio, que eu esqueci o nome dessa porra. Scroll lock. Scroll. Tem alguma pauta já pra gente gravar semana que vem? Semana que vem eu faço um preliminares, cara. Terceira semana. Aí é tranquilo. Eu vou começar amanhã até, aliás. Tô mandando no grupo ele de cima, como é. Nem dá pra ver, porque é só... Não dá pra enxergar direito ele. Esse é ele de cima. E assim é que eu seguro ele. Ah, tipo, ele fica... Ah, agora eu entendi. Se ele, fosse... tipo, passa por cima do seu dedão. Isso. E se fosse o mouse normal, seria assim. Todo reto, né? Eu virei ele do jeito, entre aspas, certo. Mas qual que é a vantagem dele? Ele é mais confortável? Pensa assim, cara. Sua mão, naturalmente, fica nessa posição de lado. Solta a mão assim pra baixo. Sua mão fica desse jeito. O mouse normal, você entorta o braço pra usar. Que a gente ficou acostumado, né? Mas você entorta seus nervos pra usar o mouse. Reto, você fala, né? Exatamente. Agora, desse jeito, sua mão fica do jeito que ela realmente é. E é, fica melhor. Então só é mais confortável. É, ele é mais confortável. E eu devo não ter ler tão cedo, alguma coisa do tipo. Mas isso não é na parte relevante, não. Só fica confortável mesmo. Nossa, eu joguei aqui no Google pra ver. Tem um da Logitech que tá R$780. Eu paguei $6. Quanto? $6. $6. Compra no AliExpress? Sim. Eu tava ouvindo esses dias aquele preliminares, né? Que você fala que você comprou as meias no sim, AliExpress. Sim. Vamos falar nisso, chegou tudo? Chegou, cara. Eu dei tudo pro Kaique e pro Rafa. As meias? É, não serviu. Não serviu em você? Não serviu no meu pé, era pequeno. E serviu no do Rafa, caralho, que é praticamente a mesma coisa. Ah, não é não, eu calço 48, cara. porra. Ah, tinha esquecido que seu tamanho era desproporcional ao seu tamanho. Seu é... Ah, pode dizer que não tem os quatro pares aqui ainda. É que ela é meio fininha também, não é tão... Tão boa assim. Ah, um real também, né, mano? Um real não. Esperando qualidade, né? É, um real, realmente. 35 centavos de dólar, um real. Ah, não, não. Foi 4 dólares e 80 que eu paguei. Não foi 6, não. Eu abri aqui o aplicativo. 6 dólares é o pendrive que não chegou ainda. É que eu comprei realmente um... Realmente foi muito barato. Eu comprei um pendrive 3.0. USB 3.0. Tô esperando chegar. Caraca. É, cara. Quantos gigas? 16. É. Eu não sei se vale a pena pegar um 3.0 de 16, cara. Eu vou usar pra instalação... passar. É pra usar sistema operacional. Tipo, colocar instalação, sabe? Que aí vai instalar rapidão, quando precisar. A ideia... Eu comprei pra isso. Queria comprar um... Caralho, como é que fala? Um SSD, mano. Esse SSD ia ser o bicho, mano. SSD é da hora. Botando no computador, isso aqui é caro demais, mano. É ridiculamente caro. Mas deve ser o desktop? É, eu criei o SSD pra botar no computador. Ah, porque aí eu botava só os programas e os jogos nele. Não, mas você compra um de 80GB e tá bom, não tá não? 80GB? Tá, cara, mas um de 80GB ainda é caro, velho. Mas eu queria pelo menos um de 250. Quer ver, ó? 120 GB. Ver quanto é que tá o preço aqui. É que faz tempo que eu vi também, não sei como é que tá agora. Caralho, de 120 tá 300 pau. 290. Porra. É, tá é pesado. Carinho, mano. Mas é foda, velho. Ah, ele inicia muito rápido, eu sei. Isso com Windows, né? Porque o meu computador aqui, ele inicia em 20 segundos. Quando eu dou boot nele. E é HD normal. Não, mas tipo assim, eu não, nem colocaria o Windows, que eu acho que não compensa tanto. Seria mais os programas, porque tipo, sei lá, eu tô voltando a mexer com o bagulho de fotografia, eu uso o Lightroom, que é um programa pra, sim, pra mexer com edição de foto mesmo. Ele é muito pesado, cara. Quando você põe as fotos com a resolução muito alta, o computador falta morrer. Eu tô vendendo os livros, né? E aí aqui pelo Drive, quando alguém tá olhando a planilha, parece que tem alguém olhando a planilha. E tem alguém olhando agora. Eu espero que alguém chegue e fale, então, que brisa. Vou comprar. Por que você vai vender, você não vai mais ler? Cara, esses livros estão tipo há 4 anos encaixotado, tá ligado? Eu não vou ler de novo esse que eu tô vendendo. Alguns eu separei pra mim, alguns que eu ganhei e tal, os outros que eu realmente não quero desfazer, que são meio difíceis de achar. Mas agora que eu tô lendo em e-book e eu lendo no celular, cara, não faz mais sentido ter esse monte de livro. Eu baixo PDF, mando pro Kindle e foda-se. É muito mais fácil. Tá. Ah, Felipe acabou de chegar. Quem? Felipe acabou de chegar. Aê, o link... Deixa eu mandar o link de novo. Caraca, ele não saiu 11 horas do trampo não, velho. Nem ferrando. É, 11h45 já, cara. Pô, mas é que ele demora pra chegar em casa, mano. Ele demora pelo menos uma hora. A não ser que ele saiu correndo. Hoje é dia de domingo, 1h30 da manhã, tô vendo. Amanhã eu vou matar a aula pra poder editar as paradas. Ah, não preciso dar aula amanhã não. Fiz prova hoje já. Amanhã a aula não é tão importante. Ah, amanhã eu vou dar um pulo em São Paulo, mas nem vou ver ninguém. Amanhã, depois você de amanhã. Você vem de São Paulo amanhã? Depois de amanhã. É que eu vou pra Pouso Alegre, na casa da Thay em Minas. E aí faço uma escala rápida em São Paulo. A gente vai chegar lá e já vai pegar o ônibus pra Pouso Alegre. Ah, entendi. Cadê? O Felipe viu o filme? Acho que ele viu faz pouco tempo. Ele tatuou a frase do Clésio nas costas, fez a tatuagem dele, acho que foi semana passada. O Felipe fez tatuagem? É o símbolo daquele anime Berserk lá que eu tinha falado pra você. E, tipo, nas costas ele escreveu a frase que o outro lá fala no final das Lágrimas na Chuva. A frase inteira. A frase inteira? Maneiro, é um poema gigante, cara. É. Não, dá umas 4 linhas, ele escreveu um pouco pequeno. É, e depende de quando você começou a ouvir. Tipo, se for bem do começo da estrela de sei lá onde, já é muita coisa. Não, é na hora que ele fala que as lembranças vão se perder. É um pouquinho aí. Acho que quando ele fala, você nunca viu o que eu vi. Exato. Exatamente. Essa parte aí, mais ou menos. Legal. Eu até pensei que não pensaria em colocar só como Lágrimas na Chuva, mas é que ele falou que ia ficar meio sem contexto. É, pode ser. Só Lágrimas na Chuva pode parecer música do Kid de Abelha, né? Que tem. É, pode parecer música de corno, tá ligado? E aí, legal. E a porra do Rafael? Já deu banho na Laura, porra. Eu nem ouvi ainda o episódio da Podosfera Unida. Ficou da hora? O pessoal mandou bem. Tava algum conhecido no nosso... Não, ninguém que eu conhecesse, cara. O maluco lá do filmante, o Phil, ele é bem legal. Os outros dois não conhecia e meio diferente. A menina que participou que deu o ritmo do programa, Tupá Guerra. Ela deu um ritmo foda. Ela conheço que fez o programa fluir assim bem. É ela que hosteou? Não, ela foi o Gil Berlan, o cara do EitaCast. Ah. Os caras que gravaram comigo, os caras falavam mó bem, mano. Que até sem graça. Parece, tipo, parece que os dois estavam rosteando, tá ligado? O programa. Ficou muito bom. Quem que era? era o host do Entre Fraldas, o Rodrigo. Tá, obrigado. E o outro é o Estevam do Game Aleatório. Não conheço. Que é só dois caras, só o podcast. Eu também não conheci o Ovi, só que é de game, tá ligado? Então eu nem... Sim, peraí. Nem curti o Ovi. Voltei. Felipe gravou a galera do Hall. É, o desafio lá, né? É. Como é que ele fala? Sala de Justiça. Um debate que aí você me faz no... É, a Sala de Justiça. Exato. Eu vi ontem um filme também só. E fui rever uns pedaços agora, de novo. O que eu vi foi a versão cortada. A versão completa mostra ele sonhando com o unicórnio, é? É, quando ele tá em casa. Primeira vez que mostra ele em casa, que ele tá bebendo o tempo inteiro, logo depois que a Rachel vai e sai da casa dele. Aí é uma hora que ele no piano e que ele dá umas pescadas, e quando ele dá a pescada, mostra ele sonhando com o unicórnio. Essa versão é a versão do diretor, é? Ou é só outra versão que ele lançou depois? Essa é a Final Cut, que é uma versão... É, dá pra dizer que é a versão do diretor, sim. É que saiu 10 anos depois. Ah. O uísque que eu comprei não vai durar até vocês chegarem, já tô avisando, tá? Que uísque? Você comprou aquele uísque vagabundo lá? Não, aquele não. É, eu não falei com você, então. Eu comprei um Jimbim, isso faz duas semanas agora, que... Quanto que você tá pagando aí no Jimbim? Então, esse é o ponto. Na internet eu tava achando 115, 120, eu não tava comprando. Aí eu fui aqui no Mercado Municipal e tava 109. Eu falei, pô, tá mais barato. Quando eu fui pagar, eu perguntei se a vista tinha algum desconto. Ela fez por 99 a garrafa pra mim. Sério? Você quer que eu te faça com raiva? Eu fui fazer despesa ontem na Coop, que tava R$66 de promoção. Caralho, de um litro? Sim, a Coop vira e mexe, tem umas promoções muito boas, velho, de uísque. Será que você consegue whisky comprar dois e trazer pra mim? Eu posso dar uma olhada lá, se ainda tá de promoção. Se que eu tiver fui, ainda foi sábado, né? Nesse preço? Sim. Aliás, dois não, pode trazer três. Caramba. Mas, tipo, tem algum Jimbim que é mais barato? Porque pode ser que eu tenha a ver que eu não manjo do Jimbim, eu não sei. Cara, se tem algum que é mais barato. O que eu mais gosto... que você compra. O que eu mais gosto é o mais barato, que é o branco. É o rótulo branco. Tem o black também, que é curtido 8 anos. Esse aqui é 4 anos só, é que eu mais gosto. Deixa eu tirar o rótulo aqui pra você ver. Eu acho que eu vi era do rótulo branco. Era do rótulo branco, se eu não me engano. É o que eu tenho aqui, cara, o melhor. É, o uísque que eu mais gosto é esse, cara. Mandei no grupo. O de 1 litro, né? Eu acho que tem os menores também, mas, enfim. 1 litro é um tamanho bom. Caralho, cadê esse pessoal? É, assim, agora... Podia ter tomado banho já desse jeito. É que a Coop não tem site? Ah, não tem aqui, Portal Coop. Mas acho que né, acho que é diferente das promoções do coisa. Ah, eu vi errado. Não era o Jimbim, eu confundi. Eu vi foi o Ballantines. Ah, tá. Não, o Ballantines eu pago esse preço de vez em quando, sim. O Finest, que é 8 anos. É, eu olhei agora a garrafa e eu lembrei que eu tinha visto era esse. O Jack tá mal caro, velho. R$134, tá maluco. Caralho, eu já paguei 90 nele. Mas ele vira e mexe, tem promoção na Coop mesmo, no supermercado. Se você comprar dois, sai R$150. Que um você paga inteiro, outro você paga 50%. Porra, legal. Aí é bom. Preço. Aí sai cada um a 75, sai bem barato. E aí, Felipe? Aí, caralho. E aí, porra? Como é que você tá, viado? Tô cansado, eu vim correndo, mano. Trabalhei demais. Arrombado, trouxa do caralho. Você saiu 11 horas mesmo? Saí. Eu subi correndo e peguei o busão ainda. Consegui. Não vi nada, coitou tudo que você falou. Não, eu subi correndo e consegui pegar o busão a tempo ainda. Ah. Cara, o Jefferson ontem fodeu a minha cadeira, né? Agora que eu percebi. Filha da puta. Quem? O Jefferson. Não, eu ia falar pra levar na serralheira aí da frente, pedir pros caras dar um pingo de soda na cadeira e já era. Mosquei. Deixa eu ver se eu ajeito o negócio, peraí. Cadê o Rafa? Tá aí já? Esperando ele. Ele aparecer. Ele tá dando banho na Laura, pelo que eu ouvi, né? É, tá demorando. Exatamente. Vai dar um desconto pro cara, o cara é pai. Então, vai pra negar. Foda-se. É o cara, mano. Deixa eu testar aqui o meu tele... meu Audacity. O chiado tá meio sinistro, né? Tá dando um zumbido aí no seu, acho que é no seu. É, no seu mesmo. É no meu, provavelmente. É no meu mesmo, peraí. Tá forte o negócio aqui, peraí. Eu vou tirar o fone, fala. Quando eu falo que dá ruído? Exato. Ele aumenta quando você fala, na verdade. É estática, cara. Tenta mexer aí no cabo USB. É, não, eu vou mexer aqui, peraí. Eu vou comprar um cabo de microfone novo pra gente poder gravar quando estiver aqui em casa. Que eu tenho dois microfones, mas só um cabo. É, mas com o microfone não dá pra gente gravar. É, mas eu tenho dois, né, cara? Por que não usar os dois? É. Você tá com aqueles... Caralho, esqueci qual que é o nome, mano. Oi. Falei o que é, mano? E aí? Falei pra cá, vamos gravar ou não vamos? Com aquele o quê, Lucas? Mas vamos. Você tá com aquele direcional, né? É. Que é o... Ah, não, não. O que eu comprei agora por último é cardioide. É o quê? Cardioide. Cardioide? É. Soletri. É que eu tava usando aquele vocal genéricozão, vocal do LC do Lesson SM58, mas eu paguei 70 conto. Agora eu comprei um Behringer, que é bonzão, cara. É o Behringer. Oral, você tá usando oral? O tom? Desculpa. Que é? XM8500 modelo. E é, comprei... Behringer alemã, né? Bem, empresa alemã, sim. Comprei não uma... é que foi com esse microfone que Hitler fez o primeiro discurso pra TV? Não, cara, não foi. Isso acabou de cair na Lady Goldwyn, cara. Pode calar a boca. Você tá ligado que a barreira... Ô, o chado melhorou? Dá uma olhada aí. Ô, melhorou, cara. Não tô ouvindo mais não, legal. Melhorou? Melhorou, sozinho. Cara. Melhorou sozinho, ainda bem. É o que eu espero de você, Felipe. Porra. Melhor é sozinho. Ô Felipe, deixa eu te pedir uma coisa. Quando eu mandar alguma coisa lá no grupo, você responde, tá? O Felipe não olha grupo, mano. Cara, eu olho o grupo, mas é raro. Esse grupo você responde. Abra uma exceção pra esse grupo, por favor. É importante. O grupo do Oku, Curitiba? É isso. É. Mas eu não vi o que você mandou aqui pra mim direto. Tipo, é, exatamente. Se você olhar, é só você ler, entendeu? Se você tivesse visto, você saberia, cara. É exatamente tá, isso que a gente tá questionando. Você não olhou. É um bom ponto, desculpa. Esse filho da puta fica lendo aí. Não, o pior é que... Livro que de história do Hobsbawm e não consegue ler 5 linhas de grupo. Aí, não fala mal do Hobsbawm não, cara. O Hobbs é Brown, né? O Hobbs é Brown. Então, né? Ah, mas eu vi que o Lucas, ele pôs o nome completo, porra. Um minuto depois, era isso, não era? Foi 3 horas depois, cara. Porque eu sabia que você ia responder. Não, tá, desculpa. Ó, eu entendi. Eu lancei o negócio, meio-dia 15. Meio-dia 15. O Lucas respondeu meio-dia 16. Eu marquei você na postagem meio-dia 19 e ele respondeu 3:19 e ele respondeu 3:20. Desculpa. Deixa eu ver, 3 horas de diferença. Em resumo, o Lucas é secretário do Felipe. É isso que funciona. Ele escalona os problemas. Coitado, a situação. Desculpa. Não, você não tem que pedir desculpa. Você tem que falar. Não vai se repetir. É só isso que eu quero ver. Cara, foi difícil. Mostrar uma parada pra você. Você quer que ele seja sincero, você quer que ele minta pra você. Pô, amigo Rafa, pra mentir pra você assim na cara dura, cara. Mas eu vou me esforçar, isso é o suficiente, né? Nossa, parece feedback do trampo, tá ligado? Eu vou me esforçar. É, feedback. Eu farei melhor. Quando tô com fora, você quer ser mandado embora já, né? Quase isso. Deixa eu... Isso não se repetirá. Vocês são os desenhistas aí, Felipe Luquinhas? Dá uma olhada nessa parada que eu ganhei do Pensador Louco, que é o outro podcaster aí. Tá chegando no grupo. É um quadrinho que você tinha falado? Não, não é um quadrinho, cara. Ele mandou pra mim, de presente. Tá ganhando presentinho, tá importante. Comeu ele já? Não, ainda não, cara. Pois acho que eu queria. Mandei no grupo lá. Eu pus num quadro e coloquei na parede aqui. Caralho. O nosso ainda não atualizou o Telegram por aqui, não. Enfim. Você mandou no Telegram, né? Mandei no Telegram, cara. Daqui a pouco chega, fica tranquilo. Aí. Já tô lendo já. Uhum. Caralho. Nossa, o meu tá ruim assim. Cara, sabe o que eu fico imaginando? É Evil Chester ou é Lester? Eu não consigo entender essas letras, cara. É Evil Jester. Jester. O quê? Jester. Ah, é o Jota? É. Jester é tipo... Eu fico imaginando... Eu tava em dúvida entre um T e um S. É um e é um Jota. Não, onda, cara. Matheus Evil Chester. Mantoa. Eu fico imaginando ele chegando no cara que faz essas placas e encomendando com esse texto aí. Caralho, que maneiro, velho. Mas isso é talhado ou é um papel? Não, isso é um papel, cara, é impresso. Ah, ele pode ter feito isso, cara, mas ele pode ter pagado pra alguém não, fazer. Não, ele não pagou, isso é arte dele. Ele é ilustrador, então, porra. É, ele fez tudo. Ah, ele fez. É que mas ele que moldurou e tudo? Não, e eu coloquei na moldura. Ele mandou pra ele mim fez. Só um envelope, sim. Ah, ele te deu um papel. O cara, o papel, sim. Ele mandou o PDF. Ele, um papel. Não, ele mandou pelo correio, bonitinho e tal. Eu só coloquei no quadro. Ele é tipo... Como que é o nome daquele pessoal que faz letra? Como é que chama? É, gótico, sei lá. Mas, cara, isso pode ser... Foi pelo computador, você sabe, né? Ele digitou... O pessoal que faz letras na USP ele chama de maconheiro, velho. Letrista, sei lá como é que chama essa porra. Letrista, isso. Letrista. Chico Buarque faz muito disso aí. Nossa, cala a boca, Rafael. Enfim. Trouxa. É caligógrafo, né não? Ou algo do gênero que lembre caligrafia? Caligógrafo. Parece nome egípcio, coisa do tipo, né? Ou se o caligógrafo, né? Ele que lavou as mãos e fez a placa de lá do negócio de Jesus. Nossa. Eu me sorte. O Pilates, ele lavou as mãos e plantou bananeira, né? Desse. Bigos digos. Já fala que Pilates faz mal pra lombar. Eu confundi Pôncio Pilates, eu pensei que era Pôncio Calígula. Olha onde minha cabeça foi. Não. Por isso que eu falei Pôncio Caliógrafo. Não, Calígula é outro cara, velho. Porra, é outro cara. É o cara, inclusive. É, tá próximo ali, mais ou menos. É, tudo romano, né? Nossa. Exatamente. Não, cara, o Calígula. O Calígula ele tá próximo do Satã, tá ligado? Calígula é o Malcolm McDowell, né? Exatamente. É, ele tem que ser desse jeito. Se a gente voltasse no tempo, ia ser ele. Não ter passado próximo. Então, ele deve ter algum contrato que nos filmes que ele faz tem que mostrar a rola em algum momento, né? Porque não foi o último nem o primeiro, né? Pelo que eu não, sei. Recentemente que ele tá velho, ele não tá mostrando mais. Também tá na concha, né? Eu vi um filme com ele recente, o Doomsday, que ele não mostra rola. É, até fiquei feliz por causa disso. Ele fez uma série, tá tentando lembrar agora se foi Heroes. Foi Heroes, né? Sim, exatamente. Sempre confundo, é que ele fez Heroes e o Leonard Nimoy fez Fringe. Sim. Eles são os velhos sábios. Nas duas. Exatamente. E o Donald Sutherland fez uma série também recentemente. E qual é o nome da série? Crossing Lines. Que é uma série policial. O Donald Sutherland faz o Presidente Snow no Jogos Vorazes. É, esse eu não vi ainda. Enfim, a morte dele em Jogos Vorazes é muito da hora. Ele sempre morre de forma épica, né? É, no Forsaken ele não morreu. Mas compensação, a última cena do filme ele chora tanto que eu queria ter morrido com ele. Forsaken? Que é com o filho dele? É, com os dois, né? É com ele. Ele morre sim, cara. Não, ele não morre não, cara. Ele não morre e daí o Jack Bauer invade a cidade e enfia porrada em todo mundo, não. Tipo, Forgive? Mas ele não morre pra o Jack Bauer enfiar porrada em todo mundo. Ele envia porrada gratuitamente. Verdade. E é muito foda que ele deixa o brother dele sobreviver lá, tipo o John Wick, né? Exato. Eles encontram uma burocracia no Bang Bang pra deixar o cara viver, muito foda. É que na cena final ele vai embora, o Jack Bauer, aí o pai fala, não me deixa de novo. Ele fala, eu tenho que ir, minha vida é essa. Mas o Donald tá com uma cara de choro, e tá chorando tanto, cara, que parecia verdade. O choradeira foi foda. Ele é foda. Devia ser, né? Sei lá. Ele viu o Donald Sutherland e falou, o Kiefer Sutherland falou, caralho, olha o meu filho, que merda. É o contrário. Mas a morte dele é épica também no Invasores de Corpos, né, cara? No primeiro. Eles ainda não morrem. Morre? Não. Ele é invadido. Cara, vocês lembram que pra invadir eles fazem uma cópia e matam o original, né? Ah, mas o que importa é o que você tá vendo, cara. Ele aparece vivo no final. Ele aparece no final. Aquele berro lá. É, eu sei, mas ele tá lá. Ele morreu. Pra mim, ele morreu. No meu coração. No seu coração, ele continua vivo, né? Exatamente, continua vivo. Não, mas precisa falar que ele não morreu, ele foi aprimorado, né? É um ponto. É um ótimo ponto. Ah, pensa, por exemplo, no sexto dia do Schwarzenegger. Aquele cara. Nossa! Ele nunca morre. Nossa! Ele nunca morre. Ruim. Não quer estar falando o quê, cara? É foda esse filme. É ruim. Esse filme é maravilhoso, cara. Esse filme é muito bom. Sexto dia, que merda. Cara, e no começo do filme, o filme já explica pra você todo o conceito do filme. E no sexto dia, Deus criou o homem. Caralho, já arrepia já no começo do filme. Aí aparece o Stallone. É o Schwarzenegger, cara. É o Arnold. Desculpa. Não confunde, cara. Porra. Cara. TV pensa que eles faziam um filme tudo igual nessa época. Na época deles. Né? Imagina, que isso. Enfim. Vamos gravar então? Vamos gravar então. What? Birthday. Okay. Agora está no meu ouvido. É. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô ouvindo aí? Sim. Tá tranquilo? Uhum. Beleza, deixa eu contar aqui sua voz. Tá ok também? Ok. Tudo conforme. Tem com as pelas do, a do Johnny Depp aí ou não? Como é que é? Tem como substituir a minha voz pela do Johnny Depp ou não? Não, não dá, cara. Infelizmente não dá. É meio chato. Assim. Se fosse rádio, dava certo. Dava. Provavelmente daria. Podcast é muito pouca tecnologia aí. Tá atrasado essa porra, não funciona. Sim. Ah. Cita de microfone. Desculpa o atraso, viu, gente? Desculpa o atraso. Imagina, cara, não, tranquilo. A gente tá aqui jogando videogame o dia inteiro. É. Agora que eu tô. Desculpa atrapalhar aí o salve game pra você. Agora que eu tô desempregado, eu posso jogar videogame. É isso. É uma boa. Uma boa, fudão. Curti aquele segurinho ali. Aqueles 5 meses, começa a procurar outro. Tipo isso. Essa é a vida. Tem que ir, cara. Uma hora ia acontecer. Os 5 meses sabáticos, né? Do desemprego. Pra pensar bem, refletir sobre a vida, acordar todo dia, olhar pra janela e falar. Porra. Tomar café. Você pensa, não, vou fazer algo grande, produtivo, vou descobrir a cura pro câncer esses 5 meses. Ah, claro. Deve passar 4 meses sendo trocado de cueca, né, cara? Ah, esse é o cheiro, então, porra, cara. Porra mesmo, é isso aí mesmo. E faz só, não faz nem uma semana e já tá assim. Ah, então pode ser que seja outra coisa, então. Uma semana não deixa cheiro, né? Uma semana. Semana normal, padrão. É... E aí, querido? Oi! Orelha, como vai? Queridos! Eu! A Thayana tá junto também, cara? É, desculpa, ah. Cara, não tinha jeito. Deixa eu botar a roupa aqui rapidinho. Merda! É a vida. Desculpa. Sempre assim, cara. E aí, como é que vocês estão? Além de nus e besuntados em manteiga, margarina, não sei, depende da escolha. Manteiga é melhor sempre, cara. É. É um pouco mais caro, mas tem um mercado que eu compro muito barato a manteiga. Pô, 5 conto a manteiga, boa pra caralho, pô. Pô, 5 conto tá barato, cara. Margarina aqui tá 6, toma no cu. Foda. Mas tamo bem, e você? Tô bem, tranquilo. Eu tava deitado, mas sabe quando você deita e não dorme? Sei você bem. Fica sim. Pensando merda. A gente quase aí, fez isso me agora. Salvou, eu adorei. Estou acordado agora. Muito bom. Cadê meu canivete, tá aí? Pra quê? Pra eu tirar pra quê, uma semente de laranja que tá aqui no meu copo. Nossa, preciso de faquear, garoto. Não, não, a menor, por favor. Eu não sei. Ô, caralho. Um minuto, orelha, peraí. Eu gravo a minha faixa ou vocês vão gravar tudo aí? Uhum. Pode, achei. Pode gravar a sua, por favor, cara. Ele achou dentro... Tá. Não vou falar onde tá. Só me fala a hora. Deixa pra lá. Eu diria a porra da semente. Tá. Se meio laranja na mão, deu tempo de tirar as sementes. Que merda. Ele tem um facão que ele usa pra coisas ridículas. Esses dias ele recebeu uma carta, ele pegou o facão pra abrir a carta. Olha, isso é um chamar bosta, de facão. Ele é um bosta, ele é um... Chamar de facão acho que é exagero. É só olha a lagartixa. Oi, lagartixa. Ali, ó. Grande. Viu? Tô vendo. Chamar de facão também é exagero, não é pra tanto. É sim. Não, não é. Pera aí, Yuri, eu vou te mostrar o facão. A Thay deve ser uma anãzinha também, então. Pois é. Um minuto. Aqui. É essa faca, não é um facão. É só uma faca, normal. É uma faca, é uma faca. Não é tão grande. A lâmina é grande em comparação a... É só uma faca. Mas pra que usar isso pra cortar papel? Porque eu não tinha perto. Era a coisa mais próxima afiada perto de mim. Deus, problemático. Caramba. O cara sente a coceirinha no cu e pega o facão pra aliviar. É. Eu tenho essa aqui também. Foi o presente do meu avô que ele usava pra fumar, basicamente. Mas, enfim, também guarda aqui. É muito útil de vez em quando. Fumar. É, ele cortava, sabe fumo de corda? É. Ele cortava fumo de corda com essa faca. Isso 20 anos atrás. É, ele parou de fazer isso 20 anos atrás, né? Irado. Não, ele... Bom, não sei. Deixa pra lá. Vem cá, que horas começa a gravar? Eu já era pra ter começado. Eu tô gravando todo mundo aqui, mas a gravação é quando for. A gente vai fazer com algum orelha. Pudim e brigadeiro de panela. Pudim e brigadeiro de panela. Ok, beleza. Eu vou... Pera aí, um minuto. Só um instante. Eu estou nervoso. Eu estou ansiosinho. Toda gravação, cara. Qualquer uma. O Matheus tá tirando a roupa agora. De verdade. Pode ligar a câmera, por favor. É que tá quente pra caralho aqui. Não dá pra ligar o ventilador por causa do microfone, cara. Eu ia perguntar se vocês estavam com mesinha de som e tal. É que você abriu a câmera e ouviu as gambiarras. Achei irado, cara. Uhum, sim, sim. É tudo aqui. Dois microfones na mesa e você na outra faixa tá aqui, funcionando por enquanto. Perfeito. Uhum. Vamos. Você é a segunda pessoa com quem a gente tá gravando. É, você é a segunda pessoa com quem a gente tá gravando, orelho. Porra, isso é sempre um bom sinal, cara. Depende, o primeiro foi o Ganso, então eu não sei. É, eu lembrei da Nath lá, o primeiro foi o Wesley e o segundo fui eu, e tá aí, ó, famosíssima. Olha aí. Pode ser que você saia antes que o Ganso, porque a gente tá gravando tudo que vai sair, depois a gente vai montar. Exato. Gravar logo os 3 anos adiantado, pelo menos, né? Pelo menos meus 5 meses vai. É. A gente vai fazer temporada de 5 episódios. Um por mês. Um por mês. E a gente folga julho e dezembro. É. Não, junho e dezembro. Junho e dezembro. Isso, junho e dezembro. Ah, entendi. Pô, show, cara. É, menos trabalho. É, já tem quase uns 2 prontos. Já tem exatamente 2 prontos, são 2 horas de gravação já. Até mais, se for é colocar quase, os recados do final. A gente tem uns quadros repetidos, né? É verdade, verdade, pode crer. E a duração vai ser o quê? 1 hora, 2 horas? Uma hora. Show. Mais ou menos. Show. Considerando que todo programa vai ter um bloquinho de recado no final, então, bem de boa, assim. Dá pra colocar uns 45 minutos de programa e gravar os recadinhos depois. Ah, melhor coisa, cara. Melhor coisa. Começar o podcast faz mensal, sem pressa. Não tem pra que essa correria de. Não tem toda que semana, 3 por não. dia pra poder, como? Já chegar chegando. Ah, podcast semanal, quinzenal, a gente já tem. Pois é. Não, muita coisa. Pois é, né? Já tem outros. Igual o Currada, que é a cada 3 anos e 5 meses. É. Melhor Exato. Coisa. Quando os Saudade planetas se alinham, a gente grava. Saudade currada, cara. Saudade. Era legal quando tinha. Pena que acabou e não vai voltar nunca mais, né? Tomara que não. É, a Nath tá roubando todo mundo, cara. A gente não chama os caras, ela vai, ó, vou chamar o Jorge aqui. Pois eu é, falei pro Ganso, ih, fudeu, cara. Aí, não, tranquilo, a gente chama também. Então tá, então vamos. É verdade. Eu não sei de mais nada, cara. Nós tá entrando tudo. Só me fala o dia todo mundo. Que eu vou. What? Peraí. Deu uma melhorada? Acho que sim. Acho. Mas o importante é o Audacity aí, cara. Você tá pegando eco? Uhum. É porque é um móvel vazio. Imóvel vazio. Cômodo vazio. Entendi. Beleza, então tá justificado. Mas tá tranquila a voz? Tá bom. Tranquila a voz. Batuta. Acabei de inventar um drink. Sei que provavelmente vai mudar logo. Vou te dar uma dica sobre mudança. Sim. Não mude. Ah, tá. Faz essa vida inteira, cara. Por que você faz isso com você mesmo? Ah, porque você enjoa da casa, enjoa do lugar, briga com o vizinho. Você acha que tem que mudar um pouco as coisas e fala, vou embora. Cara, eu tenho coisas que estão encaixotadas a tipo 4 mudanças que eu não cheguei a tirar da caixa até hoje. Tá bom, né? É divertido. Não é divertido, cara. Enfim. Cara, divertido é sentar numa mesa de bar e ficar conversando. Isso é divertido, velho. Pois é. Eu bati. Divertido é encontrar o verdadeiro amor. Isso é divertido. Tá. Essa parte foi do contrato, né? Que você tinha aqui. Eu bati uma maçã, cara, no mixer e tô tomando com uísque. Ficou muito bom, cara. Recomendo se você tiver oportunidade. O que você tá tomando com uísque? Maçã com uísque. É, eu bati uma maçã no mixer, que eu comprei um mixer. Uma maçã inteira no mixer e coloquei no copo on the rocks com gelo e umas 2 horas de gin. Ficou foda. Nossa. Legal, não tô tomando nada. Que merda. Dá uma olhada nesse cômodo que eu tô gravando agora. Olha o que o morador anterior, filho da puta, fez. Você vai mandar no grupo, você vai abrir a câmera. Eu mandei no Telegram pra você. Opa, chegou. Tá carregando. Você tá falando do espelho da tomada? Não, cara, eu tô falando que a pessoa pintou um cômodo inteiro de preto. Ah, tá, sim. Deve ficar quente pra caralho, provavelmente. Cara, todos os cômodos estão extremamente bem iluminados. Aqui parece que não tem lâmpada, porque preto não reflete luz, né? Vamp é da racista ou você sono? Não foi uma piada racista. A cor preta não reflete. Cara, eu tô falando de física. Eu sei, é um fato, eu tenho consciência disso. Mas enfim, você pode tentar colocar um papel de parede branco ou de outra cor. É porque pra pintar isso aqui vai ser necessário lixar inteiro umas 80 mãos de... É o que eu falei, que não dá pra você colocar um cal ou tinta branca em cima desse preto. Não tem como, a não ser que você pinte muito. Então é melhor você colocar um papel de parede. Talvez com latex, né? Aquela tinta latex. Ah, não sei, não tenho essa informação. Eu sei o que eu falei por cima, mas eu realmente não manjo de tinta, tá ligado? É, aquela tinta latex, ela custa o preço da casa, né? Então... Ah, essa casa é de 900 ou de 1.200? 950. É que é perto da casa da sua mãe. Isso. Tá, legal, bom. Satisfeito aí? Tá legal? Tirando o fato de não ter móveis, etc. Oi? Tirando o fato de não ter móveis. Cara, a gente já comprou o fogão, a gente já comprou um guarda-roupa, já comprou um rack... Uhum. Tem uma TV de 43 agora. Opa, comprou nova? A Smart TV Samsung. Legal. Cara, é... Ela que os coreanos ficam ouvindo o que você fala, sim, sabe? Sim, sim. Tá bom que eu não usufri disso, mas eu tive uma localização recentemente que tinha uma TV de 70 polegadas. Fiquei tentado. Tem uma TV Samsung também, 70 polegadas com a tela curva. Essa tela não era curva, cara. Mas, mano, era o tamanho da parede, tá ligado? Porra. Sabe o que eu cogitei? Comprar um projetor. É, acho que fica mais em conta. E uma tela. Não, cara, você compra um projetor bom, tá R$1.800, e uma tela widescreen, da hora. Sim. Mesmo, feita pra ver filmes, custa 600 pau. É que você precisa de um som legal também, né? Pra poder acompanhar isso. É, eu tenho aquele aparelho de som que eu uso. Ah, você pode ligar direto nele, sim. Uhum. Mas sabe qual que é o maior problema? Qual? Emanuele vê muita novela, vê muita TV. Ah, precisa de sinal da TV mesmo. É verdade, aí é foda. Mas fica um projeto futuro aí, porque é um negócio bem foda. Dá pra fazer. Você regula o tamanho que você quiser, na verdade, né? Você, só você tem vou dizer que se minha casa fosse maior, eu já teria feito isso. É muito bom, cara. E tipo, vai, R$2.500 máximo. Porra. Assim, eu gastei 1.000 na minha e fica na sala mais pra minha mãe. Eu mesmo não uso. Mas, tipo, se eu tivesse um quarto grande, eu colocaria fácil em cima da cama, sabe? Pra poder projetar na parede da frente, tranquilão. E, cara, esse lugar que eu tô aqui vai ser o escritório agora, pra valer mesmo. A gente vai colocar prateleiras das paredes, assim, espalhadas pra colocar os livros. Sim. E pro futuro eu tô pensando em comprar um PC legal, uma placa de vídeo legal que dê pra jogar. E dá pra colocar um sofá aqui, cara. Legal, isso é uma boa. Cara, ou aí se for o caso também, você colocar aí um segundo monitor grande, uma TV grande, um monitor grande pra jogar também, fica bacana junto com o PC. Isso, tem uma TV de 21 na casa da minha mãe que dá pra colocar aí. Pra um computador. LCD. É. Legal, já ajuda. Já. Sim. Porra, isso é bacana, cara. Aliás, só confirmando, a Manu que é aquele pilão de sabão mesmo, né, de pedra de sabão. 45 o preço, tá tranquilo? Posso comprar mesmo? Tá, beleza. Compra lá essa porra, cara. Eu tava falando lá com o Kaique que teve lá, aqui. Compra lá, cara. Tá bom, cara. O Kaique teve aí mesmo? Teve aqui. Foi legal. Passamos 3 dias aqui. Ele foi embora ontem à noite. A gente tava precisando de fazer o fim de ano lá na casa dele, fazer o Réveillon. Aí a Thay também iria, e o pessoal que estivesse aí não fosse viajar pra praia pra ver os fogos junto com os maconheiros fumando maconha vindo acho na praia. A gente organizaria todo mundo ir, né, fazer um churrasco na casa dele. O Natal eu vou passar na casa da Emanuele. Sim. E o Réveillon dava pra ser aqui, por exemplo. Aqui é uma casa sosa. Dá pra pôr churrasqueira? Lá embaixo dá. Beleza, tranquilo. A questão é estar em Santo André com todo mundo, né? Simplesmente. A questão, na verdade, é que o vizinho aqui de frente, que é proprietário, não da minha, mas da casa dele mesmo, que ele mora, sim. Ele curte pra caralho show. Tanto que no dia da minha mudança, ele tava fazendo churrasco, a gente mudando, daí todo mundo foi embora que tava ajudando a mudança. Eu parei lá, olhei pra cara dele e falei, caralho, que estresse. Ele pegou e falou, pega uma cerveja aqui. Porra, olha aí. Eu fiquei 2 horas conversando com ele, tomando cerveja, deu, pô, calma aí, deixa eu fazer uma preza, né? Eu subi, peguei uma cachaça que eu tenho aqui, um Santo Grau. Sim. Coloquei lá, tiozão aposentado, que acompanha todo mundo aí. Tá, então legal. Pode ser que ele esteja fazendo churrasqueira aqui, entendeu? Sim. Aí é mais a questão de aglomerar. É, não sei se jamais já cabe no esquema que a gente tava organizando. Foi uma parada diferente. Mas enfim, de qualquer Mas, jeito. Se eu não me engano, ele tem casa na praia. Então. Talvez ele não esteja aí. Olha, muitos poréns, cara. Muitos poréns. Então, Natal eu vou ter que ficar aqui mesmo, porque minha mãe vai ver meu irmão em São José. Então eu não posso deixar aqui a casa sozinha. Então o tempo que ela estiver lá, eu vou estar em casa. E a Thal vai estar. O festival tá aí, tá de É, né? O festival não pode ficar sozinho por 5 dias. Se fosse um ele tem medo de fogos também, né? Então ele não pode ficar sozinho por tempo nenhum no Natal, né? Não, ele tem. Até, tipo, isso não seria um problema se fosse um dia ou dois. Mas, tipo, aí alguém tem que pôr comida pra ele. Esse é mais o problema, né? Seu Osmar aí. Claro, confia, cara. Não faço isso de jeito nenhum, cara. Ele vai deixar o pessoal escapar na primeira vez e o pessoal vai ficar correndo em volta da casa dele por 5 dias até eu voltar, tenho certeza. Você tem a percepção de que ele cuida de um pitbull, né? Então você tá subestimando demais a capacidade desse mas é um pitbull que tem a mentalidade de um poodle. Porra. Não sei se você sabe, mas com um olhar eu consigo deixar o seu cachorro com uma fragilidade de um poodle também. Consegue, seu Osmar não, cara. Caralho. Mas então, o Natal eu vou passar sozinho aqui. Como é tá desempregado? Conta aí. Ah, é divertido pra caralho. Porra, fim de semana eu passei sábado e domingo e segunda bebendo e saindo com o pessoal. Aí saí com até a noite, voltei pra casa, era 3 da tarde e... Uma pergunta. Eles te pagam tudo de uma vez ou você ainda não recebeu? É, a rescisão da parte da empresa eu já recebi, mas eles ainda não me devolveram minha carteira e a homologação. Então o FGTS e o seguro-desemprego são separados da rescisão. Caramba, ele cobra-se FGTS sobre hora extra e sobre... É sobre hora extra? É sobre tudo que foi entregue pra você em Olerite. Por isso tem mês que você paga 400 e mês que você paga 100 na FGTS. Eu, pelo menos, era assim, né? Enfim. Entendi, dá pra ganhar bem. Hoje foi desligado 2 lá no meu setor. Olha aí, nesse mês que você acabou de entrar? Nesse mês que você acabou de entrar ou no NAT? Não, lá no que eu tô agora. Só que era um senhor já, devia ter 50 anos, tá próximo de se aposentar. Sabe aqueles velhos que ficam fazendo picuinha? Sei. E ele era especialista, pra você ter uma noção, ele é especialista e fazia o mesmo trampo que eu, pra você ver a competência. Olha aí, cara, muito bom. Cara, ele tinha um cargo acima do supervisor dele, pra fazer o mesmo trampo que eu. É, acontece. E acabou a mamata. Ele devia estar ganhando seus 5 pau, velho. Não, pouco pra um cara que tá com 50 anos no mercado, acho pouco, mas enfim, independente. Eu acho muito satisfatório. Ele tá com 50 anos no mercado da vida, tá? No mercado de trabalho deve ser uns 30 só. Quase, vai, enfim. Mas é um ponto. Tá bem divertido não ter emprego agora. Amanhã eu vou mandar um e-mail pra eles perguntando por que eles não me chamaram ainda, porque eu já tinha que ir lá assinar a homologação, né, e só me pagaram, mas eu não vi descrição de valor nenhum até agora. O esquema é você pegar a DL e começar a mandar uns e-mails escroto. Então, né, vamos esperar eles homologarem minha demissão antes, tava que já tudo assinado já, mas... Não, assim, ó, tem um site que chama Fake Name Generator. Sim, claro. Você cria um e-mail num nome qualquer aí, da Indonésia, de preferência. Sim. E começa a mandar, fulaninha chupou ciclaninho embaixo da escada. Isso. Caralho. Por que não? Por que não? Vou te perguntar, cara, você pagou quanto da sua Butterfly? Cara, eu comprei aquilo lá pra 2004, 2005. Ah, tá, você só começou a usar depois, mas você tinha comprado já tinha um tempo. Sempre tive esse negócio aí, mas... Ah, tá. Na época deve ter sido uns 15 reais. Não, beleza, é isso mesmo, então. Caramba, é sério que o mercado das butterflies não inflacionou nem um pouco nos últimos 12 anos? Eu paguei 12. Caralho, deve ter ferreiros morrendo de fome agora. E é bonitinha a minha, cara. É que a sua é prateada, né? A minha é preta. Então só que a minha não pega fio legal. Precisaria de uma... Cara, eu comprei anteontem uma pedra de esmeril. Pedra de amolar de verdade, sim. Aquelas profissional. Esmeril é um nome muito pederasta, né? Comprei o esmeril. Ah, só frutinha. Caralho. Assim, mas ela já veio com um fio muito legal, assim. Ela tá com um fio muito foda. Ela veio de receber assim. Eu sei que veio com um fio legal quando a pessoa se corta por engano. Você chegou a se cortar com ela? Não me cortei. Não me cortei. Ah, então não tá tão bom. Que isso, cara. Eu... Eu sou inteligente. Eu dei uma olhada nos tutoriais no WikiHow de como abrir ela do jeito legal e tal. Como abrir ela? Comprou o negócio e olhou na internet como que abre. É, porque você tem que abrir de maneira igual Michael Jackson no clipe de Bad, né? Não pode ser qualquer coisa. Tem que abrir igual o Justiceiro no filme do... Enfim, no filme do John Travolta. Do Thomas Jane. Isso. Lembra? Lembro, lembro sim. Bonitinho. É a abertura de três passos, né? Ah, sei lá, cara. É o backflip. Do Vigi Santos com a Butterfly. Enfim, vamos gravar?